jogado, sem Deus e sem paz e do sono odiado, sem esperança de ser feliz. Um belo dia alguém me falou de um homem tão bom e que muito me amou, morrendo na cruz por mim pecador. Minha alma feliz já pode cantar uma nova canção. Ele entrou mansamente no meu coração. Sua paz me invadiu e a minha alma feliz já pode cantar uma nova canção. Buscava eu no mundo uma felicidade, nos prazeres mundanos de algumas cidades, só pra sentir o tempo passar. Foi quando me encontrei com Cristo Jesus. Já não vivo nas trevas, sou filho da luz. De cabeça erguida já posso cantar. Ele entrou mansamente em meu coração. Sua paz me invadiu e a minha alma feliz já pode cantar uma nova canção. Caminho melhor pra você não existe. Não adianta você procurar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o seu evangelho garante a subida somente daqueles que quer se salvar. Jesus me quis.